control, Eternal 3, 1, 4. escuta. Plano através norte de Simbra, visual com campo. Ah, afirmativo, visual com campo. Então, prossiga visual, chama a torre 118, decimal 95. 118, 95, pode ver o LED. Salvador, Papa Romeu, Zulu Lima, Juliette, transfere. Zulu Lima, Juliette, da frente, reto final, até de quatro, curto final. Tenente, autorizado no 7, Zulu Lima, Juliette, é Papa Romeu, final. Sete, Zulu Lima Juliette. Sente o Zulu Lima Juliette, continua a aproximação. Pode ir na cidade dele, 3 milhas. Sente a portada na final, 3 milhas. 3 milhas. Zulu Lima Juliette está a 1,6 dúzia de milhas afastado da final do sete. Zulu, Lima de 10, continua a aproximação. Não tem para tirar a distância. Linha 28, falou João 9, livre direito, chame saldo 1, 2, 1, decimal 1. Livre direito, chame saldo 1, 2, 1, 3, 2, 2. Zulu, Lima de 10, traço do cheque tem livre curso de salva 0, 1,7, linha 1,5, 0 graus, 0 mais mais. Sente o Lima Juliette, está final no 7, baixado de salário de fábrica. Juliette, Paulo 21, confirme tensão espática. Deixa eu autorizar o backtrack e a partir dela. comando 66, controle, ação identificação, voa direto para posição Duna, desce e mantém 2.000 pés com 1.017 nautilus. Direto Duna, comente até pouco, Duna, November, controle. Mantendo a separação visual com o solo, desça até 1.500 pés direto para o rotatório. Eu passo 144, autorizada, né? Aqui é colapso de soma 0, né? Se não me é 0 graus, não é 0 mais. Sente, comandante, o senhor está caminhando para o pátio 1. Teria condições de pessoal 180? Pessoal 180, prossegue via Lima, após a primeira à direita, seguindo a mais, e a primeira esquerda a Quebec. Você me chamará na Quebec para o cruzamento da pista. Azul 4144, decolado 2, controle 208. 208, obrigado, com a fora. 4144. Lima do Luz Leste vai pegar a primeira, a próxima direita. Seguir táxi via Mike. E a primeira esquerda, ao ingressar a Mike. E vai chamar na primeira esquerda para cruzamento. Azul, azul 4144. A direita agora. Vai seguir e pegar a primeira esquerda. Juliette, solicito o pátio da federal. Você confia na missão 5, como? Comandante, para o pátio 5, correto? Igualmente, desce e mantém 3.000 pés de altitude com 01 no 7 no altímetro, direto pelo, o 645. Eu, pátio 3, teria estacionamento por quanto tempo? Pode ser um pátio que teria a então, ser pátio 5 meses. Tu vai prosseguir em frente e a primeira esquerda. Autorizando o permit de aeronave da aviação em geral, o PAT 3. Já está encaminhando para o PAT 4 para o PAT 5. perante o autoridade do cruzamento, é, frequência deve estacionar o Lima Zulu de Leste. Ali, azul 4144 para evitar formação pro Joe Bruges. É 3 mil pés no momento. Direto ao Bruges, está livre. Ô, Bruges, obrigado. Identificação permanece em vigilância, autorizado o ponto. Que se mantém 4.000 pés, 1.0 no 7 no último. Afirmo. É, altitude de 4.000 pés, 1.017, em 143. Controle Salvador, é que o Zulu Movember está ingressando interlado, já visual com campo. Gente, prossiga visual, agora de transferência, nós vamos. Guarda a transferência, Movember. Vou 1166, reduz a velocidade, reduz para 180. O novo meia reduz em 189. Passamos 44, passa nível de voo 170. Chama Centro Recife, 125, no Boa Viagem. Lovamba, torre 118-95. 118-95, graças, Lovamba. Nuno Nermeia da Gol, autorizado sinal ILS, chama estabilizado. Prosseguindo para o final do ano 7, já avisou o carro. Aqui no momento ele depois do ano 7, eu tenho 0 graus, 0 graus. Tem livre pouso no ano 7, é com o Zulu Novembro. Boa noite, boa noite. 869, para dar 90. Boa noite, 69, autoridade da NLD por lá, pista 90, vem começar com 0 graus, 0 graus, 0 graus. Obrigado, Alien. Guardião 05, seu destino confirma? Gente, a porta é de Pituaçu, mantendo-se visual com o transponder padrão, Guardião 05. Depois de 35, controle 2008. Tá, boa noite. 1895, boa noite. 1895, até já, obrigado. Boa noite, controle, gol 1869, na sua escuta. 869, boa noite, contato radar, curva direita, direto Elefa, vigilância. Direita Elefa. Está em baixa checada, o gol, o nó da 66. Tente aguardar a utilização de pulso, pode tiver fechado. Tente, o gol, o nó da 66. Segundo novembro, solo ao 3-6, segue pro parte 4, ok. Utiliza a direita, você tem que ver esse personagem. Rolou no 66, autorizado pouso de 0, vai para 0 graus, 0 na frente. Bom, o 9 no 66, tem o pouso pista 10. Eu vou ficar mais tango, Salvador. 60 milhas, nordeste, serviço radar encerrado. Mantenha nível 070. Chama agora o controle Aracaju em 120.3. 95 da Gol, real autorizado 2000, PRS 1017, livre e LS, chama estabilizado. Estabilizado, Gol 9400. Torre 118, decimal 95. 118, 95. Guardião 05, grato. Torre Salvador, Guardião 05. Guardião 05, você segue para a estação e aposta na vertical também. Para a estação, apostará na vertical. Guardião visual com aeronave em turno. 05, tem condições de covarecer de cruzar o final da 0 militar? Afirmo, de imediato está presente cruzando o final da 1-0. Afirmativo, Guardião 05, agilizando o cruzamento. Suporte livrando aí. Utilizando o cruzamento, vamos passar lá de trabalho aí, Guardião 05. Prosseguir, 6143. 143, confirme velocidade indicada. 2209, senhor. Eficiente. Desce para 3.000 pés, altímetro 1017, número 2 na aproximação, livre ILS, informe estabilizado. Descida 3.000, formará estabilizado na ILS. Guardião 05 livrou o eixo. Guardião 05 confirma, intenções de aproximar direto para o GRAE? Confirmo. Gente, o Guardião 05 está presente, autorizado em virar base para o GRAE, mas na curta que não tem que ter com uma sinal da 0, ok? Está presente, base para o sinal, base do GRAE, sem interferência com o 7-0, Guardião 05. Estabilizou o gol 945. 945, somador 118,95. É, obrigado. Consegui dar o chanel, desce para 2.000 pés. 2.000 pés hoje. Salvador, boa noite, Gol 945, passando externo, baixado para lá. Gol 945, é, livre posição 0, que é 0 graus, 0 mais mais, com tráfego de esquerda, aproximando para o pátio 4, não interfere com o fator de maçã. Você está monitorando o tráfego, Gol 945. Controle Salvador, boa noite, 3894, informação e uniforme. 3894, boa noite, ação na identificação, desce e mantém 2 no 10, 1 no 0, 1 no 7, direto Duna. Direto Duna, agradeço, no 0 no 7, 2.000 pés, informa que perdeu contato com o Recife. consciente, chamando de identificação, Recife já sabe que eu tá com você. Retificou a câmera, 894, gráfico. Claro, Bastião 05. Quatro, seguinte, ciente, passando Duna, completa LS, 2.118.95. 05, Bonete. Torre 6143 Ocean Air, na sua escuta no X-Ray. X-Ray 6143, sentimento de aproximação, vai dar uma trilha para você. Aguarde. Ele falou 4-4, mas ele não vai dar um. No 869, chama Recife 1288, alterno 260, gol no 869. 268-260, boa noite. Fala 4-5, livre direito, ele fala 2-1 decimal 1. 2-1 agora, 4-5. Chale travado, ele pouso na 190. Hoje na 9-1-0. Fala 4-7, na minha direita, fala 2-1, 2-1, 1. 3-1, 1, boa noite. Base 206, utilizando a linha de colar 690. Vento 150 graus, 07 mais. Base 206, porta pronta. Da linha de decolar, fixa no zero, vento 150 graus, 07. LS, reporta estabilizado. Autorizado a sinal ILS, reportará estabilizado, PAN 3894. Azul 4206 decolou 53, chame o controle 120 acima 8. 208, obrigado. Até a próxima. Até. Sobre, boa noite, Azul 4206. 4206, boa noite, contato radar na decolagem, direto do João Montignon. Projeto 4206. Eu tenho um tráfego a 8 milhas da carteira no zero. Se ela tem condição de agilizar e decolar sem parada. Ok, livre ingresso de decolagem da 1-0. Vem até 1-6-0 graus, 0-6-2-9. 5-7-3-2-9-4, graças, boa noite. Comendador, boa noite. Eu tô 3894, passo 8 terno, baixo 8, tá bom? É, 3894, o ajuste é no 0 no 7, aguarde pista livre. No 0 no 7, aguardando, tá 3894. Pista livre, autorizado por Nona 0, 50, ano, 50 grau, 079. Livre pouso no 0, tá 3894. É 6201, descendo ao 56, chame o controle em 120.8, boa viagem. Ok, chamando o controle agora em 120.8, grato, bom trabalho, até já. É. Controle Salvador, muito boa noite, Oxané 6201, decolado na sua escuta. 6201, boa noite, contato radar direto Leda, vigilância na 201. Ok, contato radar direto Leda, 6201. No solo ao 58, ao livrar a direita, chame o solo 121, decimal 10. Ao livrar a direita, 121, 3894, bora. Azul 4206, passa nível 130, chama agora Recife 126, decimal 85. Xané 6201, passa nível 160, chama agora centro de Recife em 125.1. Frequência do centro Recife confirmando 125.1 para 6201. Firmo, boa noite. Boa, até daqui a pouco.